Vê, hoje ponho diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Eu que hoje te ordeno, ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, suas leis e seus costumes. Então viverás e te tornarás numeroso, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra onde entras para dela tomares posse. Mas se teu coração se desvia e não o escutas, se te deixas arrastar a prosternar-te diante de outros deuses e servi-los, eu hoje vos declaro, desaparecereis totalmente, não prolongareis vossos dias no solo em cuja posse vais entrar quando atravessares o Jordão. Hoje tomo como testemunhas contra vós o céu e a terra. Foi a vida e a morte que pus diante de ti, a bênção e a maldição. Escolherás a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e ligando-te a Ele. Nisto está a tua vida e a tua longevidade, para habitares no solo que o Senhor teu Deus jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Veja, meu irmão, essa é a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Vê, hoje eu ponho diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. É como se o Senhor pegasse assim nas duas mãos e oferecesse para nós. Vê, hoje eu ponho diante de ti a vida e a felicidade. Isso numa mão. Depois, na outra, o Senhor nos apresentando e dizendo, eu ponho diante de ti a morte e a infelicidade. E é você quem escolhe. Mas só que o Senhor, Ele é muito positivo, muito claro e nos diz, eu hoje te ordeno que ames o Senhor, teu Deus, andes os seus caminhos, guardes os seus mandamentos, suas leis e seus costumes. Então viverás e te tornarás numeroso e o Senhor, teu Deus, te abençoará. Na verdade, Deus está querendo a nossa felicidade, o nosso bem. Ele não quer a nossa morte, Ele quer a nossa vida. Claro, é preciso uma decisão da nossa parte. É importante. Há muita gente que nunca se decidiu. E por isso levou aquela vida sempre no mais ou menos. E até parece que fazendo um favor para Deus. Hoje o Senhor está colocando diante de mim e de você uma opção. Ele põe a mim e a você diante de uma decisão. É preciso decidir o que é que você escolhe. A vida e a felicidade ou a morte e a infelicidade? Claro, o Senhor quer que você caminhe para a vida e para a felicidade. Portanto, Ele diz, é isso que eu proponho a você. Esta é a ordem que eu lhe dou. Eu hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos. Então, viverás, serás feliz e o Senhor teu Deus te abençoará. Você entendeu bem? Eu repito, muitíssimos de nós nunca fizemos uma decisão assim para valer. Talvez você nunca tenha feito uma opção definitiva diante do Senhor. Ele está convidando você a fazer uma opção. A vida é feita de opções. A vida é feita de escolhas, de decisões. Hoje o Senhor está colocando diante de você. Ele não está apertando você na parede, não. Pelo contrário, Ele está repetindo. Eu quero a sua felicidade. Eu quero o seu bem. Eu quero que você tenha vida. Estou apresentando para você o livro do Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. E veja, quando chega ao versículo 19, Deus diz, hoje tomo como testemunhas contra vós o céu e a terra. Foi a vida e a morte que pus diante de ti, a bênção e a maldição. Só que o Senhor diz: escolherás a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus não quer a nossa morte, Deus não quer a nossa infelicidade, ao contrário, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer nos abençoar. Eu já estou convidando você a fazer a sua opção. Você já fez? Graças a Deus, ratifique. Não vá nessa, não, eu já fiz a minha opção e tal, e toda uma boa. Não. Se você já fez, graças a Deus, ratifique. Retome agora e para valer a sua decisão. Você optou pelo Senhor, você optou pelas suas leis, pelos seus mandamentos. Renove a sua decisão. E parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. Você ainda não fez uma opção assim? Você não teve uma decisão assim clara, definida? Faça agora. O Senhor está lhe dando a graça de optar por Ele, a graça de optar pelas suas leis, pelos seus mandamentos. Ele mesmo explicou, é assim que tu terás vida e felicidade, porque eu ponho diante de ti, de um lado, vida e felicidade, do outro lado, eu coloco diante de você a morte, a infelicidade. Eu não quero morte para você. Eu não quero infelicidade para você. Não, eu quero vida, eu quero felicidade. Por isso eu te ordeno, é uma ordem. Eu te ordeno que andes nas minhas leis, que caminhes nos meus mandamentos e que sejas inteiramente do Senhor teu Deus. Faça então a sua opção. Você está diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Eu tenho a certeza. É claro que você quer a vida, é claro que você quer a bênção. É que a gente até hoje pensava que não precisava se decidir. A gente poderia andar num mais ou menos, não é verdade? Nunca pôde. Mas especialmente nos tempos que nós estamos agora, no mundo em que nós estamos vivendo, é preciso fazer uma opção, é preciso ter uma decisão. Repito, Deus não está te apertando na parede, pelo contrário, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua felicidade. Mas é preciso se decidir. No mais ou menos, ninguém vai conseguir nada. Faça a sua oração agora. Eu vou sugerindo. Mas é importante que você reze, porque a decisão é sua. Meu Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque colocou diante de mim uma opção. Muito obrigado porque colocou diante de mim, Senhor, uma escolha, uma decisão. Hoje, Senhor, eu estou escolhendo a Ti. Estou escolhendo, Senhor, o Teu caminho, as Tuas leis, os Teus mandamentos. Senhor, infelizmente, eu andei muito no mais ou menos. Hoje, Senhor, eu me decido por Ti. Hoje, Senhor, eu digo, eu quero viver as Tuas leis. Eu quero caminhar nos Teus mandamentos, que não são um peso, pelo contrário, o Senhor mesmo me diz, é vida, é felicidade. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso fazer a minha opção e eu estou fazendo a minha opção. Obrigado porque estou vivendo um tempo de graça, um tempo de conversão. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eis o tempo da salvação, eis o dia da conversão. Sobre você a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que quer que você tenha vida e felicidade.